só sei que me apaixonei. Quase tive um troço mesmo forte, eu juro para você. Deus me livre, guarde, eu não sei o que fazer para ter você. Juro, eu não sei qual é o teu nome, como eu queria ter seu telefone, só pra te dizer que amo você, quero ter você. Primeiro passo é me aproximar. Vou que vou chegando perto, começa a fraquejar. Vamos lá, perna bambiou, coragem acabou. Queria dizer, infelizmente a língua travou. Tenho que conseguir, eu sou um homem, eu não sou. Paro, penso e então prossigo. Agora é hora, demorou. Vou, mas vou com medo, ainda estou tremendo. Então eu me pergunto o que estou fazendo. Pro coração teste, não sei o que acontece. Cê quer investe, ou então amigo esquece. Porque ela se acha tal, mas eu não vou desistir. Pois no final não leva mal, eu vou conseguir. É, eu ainda lembro como essa história começou. Sentado estava, ela chegou feliz. Foi um sinal, não foi à toa. Logo que eu vi, me apaixonei por aquela pessoa. Não sei o que eu vi, eu só sei que me apaixonei. Quase tive um traço mesmo forte, eu juro que não sei. Deus me livre, guarde, eu não sei o que fazer para ter você. Juro, eu não sei qual é o teu nome, como eu queria ter seu telefone, só pra te dizer que amo você, quero ter você. Estou ficando louco desse jeito, ninguém vive isso, não tem cabimento. Eu te peço, Deus me livre, vou conquistar você. Pra mim você é a melhor, acabou a minha crise, eu já não me sinto só. Nem que demore meses, linda, lembre, meu sentimento só cresce. Escute, então pense. Te explicar eu não sei como eu me apaixonei, pois contra isso lutei. Mas escreve, é para sempre meu amor, não esquece. Muito prazer, me apresento, meu vulgo Gubrek. Sou o homem, você muito breve, não sou mais moleque. Vem comigo pra pista, uma dança não negue, se solte. Vamos lá, vem comigo dançar. Cê vai ver que no fundo você vai gostar. Minha dama, não tem drama, meu drama é te conhecer. Cê vai perceber, tudo que eu quero é amar você. Não sei o que eu vi, eu só sei que me apaixonei. Quase tive um passo mesmo forte, eu juro pra você. Deus me livre, guarde, eu não sei o que fazer para ter você. Juro, eu não sei qual é o teu nome, como eu queria ter seu telefone, só pra te dizer que amo você, quero ter você. Linda demais, você traz paz. Se quiser, estamos aí, ainda tem mais. Meu coração, eu quero te entregar, e por toda a minha vida prometo te amar. E então, lá vem você pra me ter, tem que me conquistar. Não é assim, é difícil eu me entregar. Fácil não sou, o amor causador. Hoje eu sei o que faço, e pra mim você é só mais um. Mais um. Todas as estrelas do céu caíssem na terra, nunca ofuscariam seu brilho. Bora iluminar e dar. Não sei o que eu vi, eu só sei que me apaixonei. Quase tive um troço mesmo forte, eu juro que não sei. Deus me livre, guarde, eu não sei o que fazer para ter você. Juro, eu não sei qual é o teu nome, como eu queria ter seu telefone, só pra te dizer que amo você, quero ter você.